que Pedro Velho tem para dizer é que você acredite que o universo pode ser melhor e que não só acredite, mas se esconda. Acredite e pratique. Busque ajudar. Busque ser o beija-flor que foi citado aqui. Sim. Que se tivermos milhões de beija-flores, que teremos um mundo mais florido e mais bonito. O mundo dos vivos, o astral e o universo, estando todos cada vez mais perto da santa e infinita misericórdia de Deus, próximo ao Pai. É isso, meu filho. Olele, meu Deus do céu, que alegria, os tempos velhos não carregam sobre mim. Meu Deus do céu, isso é que eu vivia, a estrela dava um ponto no meu dia. Olele, meu Deus do céu, que alegria, os tempos velhos não carregam sobre mim. Meu Deus do céu, isso é que eu preferia, a estrela dava um ponto no meu dia. Nesse quintal eu vou plantar verde milho, para mostrar como se quebra marmelo. Nesse quintal eu vou plantar verde milho, para mostrar como se quebra marmelo. Por ele, meu Deus do céu, que alegria, os tempos velhos não carregam sobre dia. Meu Deus do céu, isso é que eu preferia, a estrela dava no fundo do meu dia. Oh, bota macho, não pena, acho na campanha, nesse terreiro o carro velho não apanha. Oh, bota macho, não pena, acho na campanha, nesse terreiro o carro velho não apanha. Nesse terreiro o carro velho não apanha. Poder ver, meu Deus do céu, que alegria, os velhos velhos não carregam sobre dia. Isso é que eu preferia, a estrela brava no ponto do meu dia. A estrela brava no ponto do meu dia. Para os pretos velhos, adorei as almas. Abençoe você, e que Nossa Senhora lhe guie nesses caminhos aí, nas estradas, viu, meu filho? Graças a Deus, meu filho. Seja bem-vindo à casa do velho, viu? Oh, louvado seja Deus. Você tem água, filha? Graças a Deus, meu pai. Vou colocar isso aqui. Esse agora está sentado, já não precisa de pôr, né, filho? Louvado seja Deus nosso Senhor Jesus Cristo, na sua santa e infinita misericórdia. Chapadinho já deixou as coisas tudo pertinho? Já deixou tudo preparado. Né, tudo pertinho? Tudo certo. Igual faz na casa lá para ficar fácil pro velho. É. Fica mais fácil. Se tiver muito corrido assim, não dá esse tempo para não ficar esperando, né? É. Esse peito velho prepara assim, mas vai fazendo devagarzinho. Olha, se quer passar, pode. Esse peito velho pode fazer aqui, peito velho faz, viu, filho? Se não chegar com o você pode deixar. A gente tem até ponta aqui, não tem? Sim. Esse peito velho. E o peito velho só vai fazer sujeira aí, né? Não tem problema, depois a gente limpa, meu pai. E se não faz importador? Não. Tá bom, meu filho. Suja um pouquinho, né, filho? Sim, meu pai. Oh, graças a Deus, estou muito feliz de o senhor estar aqui com a gente, viu, meu pai? Pinto Velho fica contente de ter a oportunidade desse. Pinto Velho ficou sabendo de trabalho de você? Sim. Esse baiano veio contar. Veio falar? O que, que o Pinto Velho achou? De tudo aquilo que é feito por bem, meu filho, gente tem que ser glorificado, tem que ser respeitado. Se a espiritualidade que não teme as trevas, tem que se mostrar, né, filho? Tem que se mostrar, tem que se mostrar, filho. Para mostrar que Deus existe. Que a vida não se acaba. Que você pode ser melhor. Que você pode crescer e fazer a caridade. Eu fico muito honrado, viu, de recebê-lo aqui nesse trabalho de diálogo com os espíritos, para aprender mais aí sobre a vida no mundo espiritual, sobre a relação de vocês conosco e a necessidade do crescimento humano, né? Crescimento humano tem sempre que ser com sabedoria, né? Então, porque é a sabedoria que enobrece o homem, né? Sabedoria, né? E o trabalho, né? O trabalho tem que ter sabedoria, né? Oh, graças a Deus. Isso porque sabedoria pode ser voltada para destruir, né, filho? É. Isso aí é verdade mesmo. E no que Peito Velho pode ajudar o homem, filho? Olha, conta pra gente como é que é a vida no mundo espiritual. Se você quer que fale que onde Peito Velho fica, filho? Sim. Você quer saber o que Peito Velho faz? É. E esse nego aqui, filho, ele se faz trabalhador e ajudar a se coordenar resgate. Esse atende hospital. E esse não vem só quando esse pessoa encarnada já fez passagem. Ele também fazia aliviar sofrimento. Esse nego velho falando de hospital aqui na terra. Isso me trazer alento, para trazer alívio de dor, para trazer esse discernimento, para fazer preparação de algumas pessoas para o desencarne. Isso até, porque às vezes, filho, uma pessoa que vai fazer um desencarne, já merece proteção antes de desencarnar. Ah. Entende isso? Sim. Para que não se caia em mão das trevas, na treva da fez entendedor? Sim, sim. Então, às vezes, se o plano espiritual, quando permitido, se faz esse tipo de trabalho também, meu filho. Olha. Entendi. Então, qual o nome do senhor, meu pai? Esse João, filho. João? É, pai João de Angola? Isso. Por que que o senhor escolheu esse nome? Mas o bicho está falando que quando o velho estava encarnado, bicho tinha encarnação do negro. Ah. Bicho que veio de escravo lá de Angola. Quando chega aqui, a gente tem o. Tem que ter um nome assim meio brasileirado. Né? Esse só porque como escravo era marcado, né, filho? Esse quando era comercializado. Esse se dividia. Esse povo de país que vem, né? Esse não se veio só negro de Angola, eles vieram de Congo, vieram de outros lugares da África. Sim. Ah, entendi. Esse então acaba servindo como esse referência que fala o homem aqui, né? Sim. Como Peito Velho, quando fez esse passagem, quando você diz escolher nome, deixou esse como era, como encarnado mesmo, né, filho? Esse não fez esse desligamento desse. Isso porque na fase de mais sofrimento que o Peito Velho mais cresceu, né, filho? Isso para alguns, o crescimento, isso voltado mais para a coisa material, mas o crescimento divino, isso vem através do sofrimento também. Sofrimento. Isso porque nada mais foi que a escravidão, um instrumento que Deus teve para mostrar uma coisa que não se devia de se fazer, para se servir de regra, para se não errar mais. Entende isso, filho? Sim. E foi nisso que deu ascensão à sabedoria, que é a sabedoria hoje que todo velho traz quando vem numa casa, ou um centro espírita, ou seja, onde um velho tem a oportunidade de se incorporar e de falar. Né? Sim. E como essa coisa evolui, você não tem só Preto Velho, isso é uma coisa que já não existe esse de Preto Velho de Umbanda, esse de Preto Velho de Espiritismo, e nem preto, existe Preto Velho. Sim. Então, esse seja qualquer divisão que seja feita de religião, que dê oportunidade ao mesmo preto velho que vem. De religião. Isso, uhum. Preto velho, de religião. Onde, onde vós mexer enquanto preto velho, meu filho? Na Umbanda. E onde mais? No Candomblé. Não, esse kardecismo tem também. O kardecismo vem, mas vocês vêm com outro nome, né? Esse não importa, esse não, a gente tem. Tem também? Enfim. Com... Uhum. E a gente tem outros lugares que o preto velho vem também. Uhum. Esse não tem? Tem, na Judéia. Os nomes que usa, assim, esse se diz, muita gente hoje aqui se diz que se faz trabalho espiritual, que se diz terapeuta, sim. Ah, é mesmo. Não tem isso, filho? Tem. Então isso nada mais é que o crescimento da espiritualidade. Olha. Se existe forma de se praticar as coisas, mas em prol de caridade, filho. Sim. E o que importa para o astral é a caridade. Nossa. Isso não é nome. Uhum. Isso não é nada, é a caridade. Os, esses mentores organizam as coisas para que se viabilize a caridade. Uhum. E se quando você tem um rio que está muito cheio, se cria outro para que se continue isso, propagação da espiritualidade e da caridade. Consegue entender, filho? Entendi. O rio não tem como ser contido. Se não, a bondade não pode parar nunca. Oh. Esses são os desígnios de Deus. Oh, a mensagem que o Cristo vivo trouxe, uhum. Amar ao próximo como a ti mesmo. Uhum. Se você alimentar qualquer um que estiver passando fome, estará servindo ao Pai. Sim. Entende? Sim. Seja ela a fome da carne ou a fome do espírito. Consegue entender, meu filho? Nossa. Essa é a espiritualidade. Uhum. É o bem, filho. E é direito de todo espírito evoluir. É direito de todo espírito aprender. Entende isso? Sim. Seja ele que esteja nesse plano, este em outros planos ou até em outros planetas. Uhum. Consegue compreender? Sim. Então, isso. É evoluir. Evoluir, filho. Uhum. Evoluir para se chegar ao Criador. Tá certo. É assim que você deve, é assim que todo mentor ou toda a criação de Deus, do universo, uhum. tem que se sentir e buscar. Cada um a seu tempo, cada um a seu modo. E respeitando a todos sempre. Consegue entender, meu? Sim. O pai, quando estava encarnado, acreditava em Deus? Este acreditava sim. Uhum. Este não é possível tanto sofrimento, ai. Tanta coisa, tão pouco, você só pode ser regido por uma força maior. Uhum. Aí vós mexer pensa, mas se tinha tão pouco, é. Por que vós mexer não era revoltado? Por que não? É criação de Deus. Uhum. É, só esse. Só, Preto Velho não tinha muito, tinha muito sofrimento, mas estava vivo, filho. Oh. Isso é uma graça. Uhum. A vida é uma graça, filho. Uhum. Consegue entender isso? Sim. Tem pessoas que se apegam a outros tipos de sentimento. É. E esquecem que só o fato de estar vivo é uma bênção de Deus. Nossa. E sofrimento tão contínuo que não se tinha tempo em pensar em outra coisa. Uhum. Só a cada vez mais amar o Criador, filho. Uhum. E foi assim que muitos negros passaram, tiveram essa triste passagem aqui na escravidão. Uhum. Consegue entender, filho? Consigo. Eu tive, então, a intuição de tratar de um assunto com o senhor, que chama obediência e resignação. E é nada, esse Peito Velho já está nesse assunto, né? É. Já estamos, já, estamos, já então. Foi uma boa introdução para falar disso. Se Peito Velho puder ajudar com... um pouco de conhecimento, o Preto Velho vai ajudar. Oh, meu Deus. Então, eu vou ler aqui um pedacinho, eu vou pedir para o pai explicar o que o pai entende, o que, que é bom entender do que eu leio aqui, tá bom? Só que bem devagarzinho, viu, filho? Bem devagarinho. Faz assim, ó, pai. A doutrina de Jesus ensina sempre a obediência e a resignação. Duas virtudes companheiras da doçura, muito ativas... Embora os homens as confundam erroneamente com a negação do sentimento e da vontade. E você já quer repetir o que ele fala sobre isso? Sim, sobre a obediência e a resignação. Obediência e resignação. Uhum. Esse, quando você fala de obediência e resignação, uhum. demonstra que você tem que seguir alguma coisa. Filho. E a bondade de Jesus Cristo, que se deu, como se fala, se ajuntou aos mandamentos da lei divina, uhum. o que deixou de legado? Uhum. Amar ao próximo, como a ti mesmo. Isso. Seja obediente a esse mandamento. É. Seja obediente a esses resíduos do amor de Cristo Jesus. Uhum. Esse é o caminho da obediência e da resignação, que levará à verdadeira e duradoura elevação espiritual. Esse não há outro caminho para se conseguir. Não há outro caminho. E a parte final que o Vós Mestre falou, é essa trata do ataque que um irmão faz a outro irmão. Não, e esse ataque transcende o plano da Terra. Isso. Consegue entender? Transcende. Ele transcende o plano da Terra. Uhum. São as agressões, são espíritos se aproveitando para gerar mais sofrimento no astral, uhum. para gerar mais sofrimento aqui na Terra, uhum. fazendo a obsessão para desviar o fio do seu verdadeiro caminho de luz. Eita. Isso é o que diz a parte final. É. Não sei se Preto Velho foi claro. Sim, foi sim. Então, Criador, na sua infinita bondade e misericórdia, uhum. deixa o caminho e deixa os mecanismos para que isso se cumpra. Olha. E tudo isso vai acontecer, filho. Tudo essa promessa que tem vai ser cumprida. Mas ao tempo do Criador, filho. Uhum. E se não adianta o homem querer se interferir nos desígnios de Deus e mudar isso. Não adianta. Ele até tenta através da maldade. Olha. Mas os desígnios de Deus são só um. São só um. Para esse planeta aqui, já teve aqui em Terra o Cristo dele. Nossa. Que é nosso Senhor Jesus Cristo. Isso. Entende? Sim. Fazer essa mensagem de amor. E é nessa base do amor de Cristo que tudo se construiu, já passaram esses 2013 anos, não é isso? É. 2013, que vocês aqui na Terra... Por coisas que o homem mexeu, seguem o calendário gregoriano. É, isso? Sim. Então é assim, é isso que o Preto Velho tem para falar. Olha. Mas se quiser fazer algum, como falar, comentar aí, para ter algum outro, extrair sim. mais alguma coisa do Velho, o Preto Vou. Velho está à disposição. Tá. Vou aqui lendo e o Pai vai ensinando a gente. Daí ele continua assim, a obediência é o consentimento da razão. A resignação é o consentimento do coração. É isso, nada mais é, meu filho, que ouvir a palavra e deixar que ela entre dentro do seu coração. Olha. Isso seria a união completa para que as atitudes no fazer sejam amorosas e o mais possíveis dentro dessa permissão. Entende, filho? Sim. Porque se você consegue esses dois itens, você vai conseguir... ser completo quando, na interpretação da palavra caridade. Olha. Caridade para com si próprio, sim. caridade para com o próximo, sim. e respeito a todas as criações do Criador. Vós me consegue entender, meu filho? Sim. É, daí ele diz o seguinte, ambas as forças, ambas são forças ativas, porque levam o fardo das provas, que a revolta insensata deixa cair. Toda revolta é insensata, meu pai? Esse toda revolta... A revolta passa a ser insensata, filho. Esse, a partir do momento que você conhece o caminho correto das coisas. Esse porque todos aqui estão para aprender. É. Então, se vós me ser conhece o caminho... Sabe que o caminho não é só de flores. Uhum. Sabe que no caminho haverão espinhos. Uhum. Isso talvez seja uma revolta, se não diz justificada, mas talvez insensata, como falou. É, esse. Mas existe também a revolta da situação, a revolta do buscar aquilo de proveitoso no amor de Cristo. E essa é a revolta que te leva para frente, filho. Se precisa prestar muita atenção quando se usa palavras. Uhum. Porque às vezes as palavras têm o peso de uma dupla. A gente não faz interpretação, mas você entende? Sim, sim. E a insensatez, esse ódio todo, esse já vem olhando das palavras do Mestre Jesus, sim. que nada mais trouxe que o amor e criou nessas populações que tiveram sim, o privilégio de, na época, acompanhar esses espíritos que estavam encarnados na época. Que Cristo Cães causou foi revolta. Isso porque o homem acha que as suas leis têm que prevalecer, né? As vontades do Senhor. E se o universo não funciona assim. Olha. E se nenhuma criação do Criador tem o direito de se colocar ao centro de nada. Entende isso? Nossa. Você pode se colocar ao centro. Você tem que se colocar ao redor do Criador. Uhum. Isso porque o Criador joga amor e você tem que receber e praticar esse amor. Olha. Consegue entender, filho? Sim. Essa é a interpretação do Evangelho. É. Sim. Pode falar, e diz assim, cada época é assim, marcada pelo cunho da virtude ou do vício que a devem salvar ou perder. Isso. Aí o Espírito Velho até já comentou, é a evolução do mundo. O mundo não para, as coisas não param, esse universo não para. Ah. Então as mudanças não são só para o plano físico aqui desse planeta. Ah. Essas mudanças são para o universo, meu filho. Então há mudanças aqui e acontecem mudanças no astral. Uhum. Consegue entender isso? Sim. A virtude da... E assim, a cada época, meu filho, tem os seus vícios. Ah, lá. É isso que ele falou. Marcada, né? Cada época é marcada por acontecimentos, sejam bons ou catastróficos, os vícios se aprimoram e o ser humano tem que resistir. E os vícios, como se fala, não são só vícios da carne, mas vícios do espírito. Do espírito. E esses vícios também acontecem no plano espiritual também. Uhum. Você, cada resgate que você faz de um espírito, pelo velho usando como exemplo, isso não é tudo igual. Não é, né? Existem, o astral inferior também se moderniza e aplica novos sistemas que dificultam o resgate de espíritos. Olha. E cabe ao astral superior encontrar esses mecanismos e desbloqueá-los para continuar fazendo a obra do Senhor. Nossa. Este porque o bem é bem, mas a cada seu tempo, algumas coisas mudam. Mudam, né, Pai? E daí, a cada época é assim, marcada pelo cunho, então, da virtude ou do vício, que a devem salvar ou perder. Então fala, a virtude pode salvar essa época e o vício pode perder. Isso é muito fácil, né, filho? E se você conseguir cair nas virtudes da extrema bondade de nosso Senhor Jesus Cristo, agora quando se recai nos vícios, o vício pode realmente destruir uma alma. Pode se perder uma criação do Criador através do vício. Você consegue? Hoje vamos usar aqui o plano da Terra, meu filho. Hoje temos aqui muitos vícios que estão fora de controle, levando essa humanidade quase à beira do abismo, não é isso? Sim. O pai, por falar em vício, quando o sexo deixa de ser saudável? Isso você fala do sexo praticado entre pessoas? Sim. Esse quando não tem amor. Esse quando voltado à promiscuidade. Se vós me ser tem uma situação, e se vós me ser fala de sexo entre pessoas que se gostam, sempre é uma coisa boa, mas uma coisa feita com os desígnios do amor. Agora, se quando é feito com uma coisa perniciosa, uma coisa baixa, perde-se o respeito. Passa a ser uma coisa. E isso não é só para esse tema de sexo, mas para tudo, né? Tudo. Tudo que não é feito com amor pode até descambar para o vício. Sim. Sim. Tá certo. Você pode fazer isso para ver muito bem. Digo somente atividade porque o gênio se eleva de súbito e descobre de relance os horizontes que a multidão só verá depois dele. Enquanto a atividade é a reunião dos esforços de todos para atingir um alvo menos brilhante, mas que prova a elevação intelectual de uma época. Daí diz assim, submetei-vos ao impulso que vimos dar aos vossos espíritos. Qual que é esse impulso, Pai João, que os senhores, os espíritos... as entidades da Umbanda e militantes em todas as religiões querem dar à sociedade? Qual que é esse impulso? O impulso da vida, filho. O impulso do amor, o impulso de que a vida continua e de que as palavras de Cristo Jesus são palavras vivas, sim. De que se sempre quando se conversa sobre espiritualidade, esses filhos na Terra têm muita preocupação com sofrimento. Mas a espiritualidade é linda. A espiritualidade é perfeita. Existem, sim, no astral lugares bons, onde se prega o amor, onde se prega o carinho, e que se trabalha nas leis divinas, filho. Vocês conseguem entender? Sim, sim. Então, muitas pessoas temem de, quando se fala de espiritualidade, só se tem medo de se coisa ruim, de lugares sombrios, mas não, a espiritualidade não é só isso. Entendi. Então, trazendo essa palavra viva e conseguindo juntar os afins para que se pratique o amor e a caridade e que se respeite a vida. Que se respeite o curso da vida do seu irmão. Isso já é um grande avanço para uma caminhada feliz e sadia. Em busca do Criador. Então, você pode ter, sim, uma vida difícil, mas também pode ter uma vida feliz aqui na Terra e continuar sendo feliz no astral. Isso. Porque o ensinamento vem do astral, o ensinamento veio de Jesus, e o ensinamento, ele é simples. Os espíritos encarnados e até alguns desencarnados que tornam isso complicado. Porque se você ama o próximo como a si mesmo, você teria uma outra Terra. Nossa. E nós que trabalhamos incansavelmente no astral, teríamos um astral mais brando também. Nossa. Consegue entender? É, sim. Essa é a verdadeira elevação da época. Porque se você tem uma época, falando aqui da Terra, uma época brilhante, você terá um astral superior mais elevado. Sim. Você não terá um umbral tão carregado assim de tantos problemas, causados muitas vezes pelo que as pessoas encarnadas desse planeta fazem. E de quem depende isso, filho? De cada um de nós. Depende um pouco do velho aqui. Depende de voz mexer, depende de voz mexer. Você consegue fazer entendedor? Sim, sim. Obedeceis à grande lei do progresso, que é a palavra da vossa geração. Esse palavra é bonita, progresso. De onde vem essa palavra? Se fala-se do progresso material e do progresso espiritual. Sim. Saber de que o plano espiritual, Preto Velho até já disse, Joaquim. É. De que o plano espiritual evolui. Evolui. E se trazendo o bicho para a Umbanda, que é onde o Nego Velho está pisando aqui agora. Sim. Isso é formação de novas falanges. Isso é aplicação de outros tipos de espírito. Isso até na apresentação de algumas entidades. Olha. Mas tudo isso com o mesmo objetivo, a caridade. A caridade. Tá. E nisso o médium tem um papel importantíssimo. Importantíssimo, pai. Importantíssimo. Respeitar as suas entidades, respeitar o próximo, respeitar aquilo que lhe é pedido. E fazer tudo de coração. Nossa. E senão você tem que permitir que os bons espíritos venham. E tudo isso começa nas suas atitudes, meu filho. Nas suas atitudes. Esse porque para alguns, na calada da solidão, que é onde as coisas acontecem. Oi. É na calada da solidão que onde o filho acha que ninguém vai ver o que ele está fazendo e está sendo observado. Esse Preto Velho fala daqueles filhos que têm assim, esse aquele comportamento bonito, formoso, que se expõe, se diz dedicado à espiritualidade, mas que ao estar sozinho, você tem um comportamento desvirtuado. Isso é um comportamento diferente. E quando isso acontece, a espiritualidade se dá um paro. Os guias e mentores fazem de um tudo para que isso volte ao local correto. Esse, mas às vezes, filho, é muito difícil isso. Isso até porque quando você tem um comportamento isso não muito adequado, algumas coisas, você dá espaço para que outros espíritos entrem em sintonia com você. Nossa. E esse é onde você corre o risco, às vezes, até de perder um bom médium. Perder uma boa casa, Preto Velho fala de casa espiritual. Sim. Por isso, tudo que você trata no espiritual, você tem que ter muito respeito, você tem que ter foco no amor de Cristo e ter muito cuidado, tá sempre alerta, filho. Isso é porque as facilidades da terra vão me cessar, isso você sabe que vem. Vem. É. Esse não é porque você pode me ser um filho que faz tudo, que a espiritualidade propõe para que se tenha um trabalho de caridade, um trabalho dentro do amor, que você pode me ser, não vai sofrer tentação. Isso até porque existem os espíritos interessados que as coisas não funcionem bem. Sim. Consegue entender? Porque? Sim. E não tem só o mentor que te protege. Mas você tem guardião, você tem entidades que quiseram continuar. Você também faz parte e tem que se proteger também. Tá certo. Não sei se o Preto Velho está sendo carne. Tá, tá sim, senhor. Daí ele diz assim: infeliz do espírito preguiçoso, daquele que fecha o seu entendimento. É se renegar o conhecimento, filho. É achar que se você gosta de ser. Entra numa casa, uma casa tem uma porta só? Não. Não, tem uma porta para entrar, outra para entrar nos outros cômodos. Isso quer dizer que você tem vários caminhos. E a evolução, filho, é aceitar que existem outros caminhos para chegar no seu objetivo. Não é achar que você é dono de nada, e nem dono de verdade de ninguém. Entende, meu filho? Sim. Então você realmente, no papel deste de um médium, meu filho, é se comportar como um instrumento. Olha. Dando a sua contribuição, aprendendo. E se aliando aos espíritos que vêm para trazer a luz e ajudar os encarnados. Porque se você pense comigo, filho, se você recebe a visita de um filho que anda sofrendo muito ou que anda fazendo coisa errada, você pode já começar o tratamento com ele encarnado aqui. Já encarnado, pai? Já encarnado. Você direciona. Você mostra para ele que ele não está no caminho tão bom. Olha. E quem sabe, se for permitido pelas falanges superiores e pelo amor de Cristo, quando ele desencarnar, ele não precisa ir para um umbral. Ele não precisa ir para um lugar. Ele pode chegar a fazer o seu resgate a tal ponto de se tornar um espírito de luz, por que não? Nossa. Basta esse espírito receber esse amor e se começar imediatamente a colocar em prática. E para isso que são criados todos esses mecanismos, esse do astral, para que se resgate, para que se finde o sofrimento. Porque Deus quer sim enxugar a lágrima dos seus olhos. Então deixe que isso aconteça, permita, dê uma chance à felicidade. Dê uma chance à felicidade. Olha. Porque se não pode viver, como fala assim o nego velho, você, Deus não quer que você sofra, não, filho. Ai. Existe aquilo que é traçado, esse para vós me sirva em terra. Tem, filho? Sim. Para que tem que fazer. Mas você pode ainda fazer um plano muito mais bonito do que foi esse traçado, para São Cheio. Sempre se fala de um caminho onde você pode escorregar e cair. Mas você pode... Em vez de subir um degrau, você pode subir dois na espiritualidade, praticando bem. Olha. E é para isso que você tem o alicerce das religiões, do amor do Cristo, do Messias. É a palavra viva do respeito e do amor ao próximo. Tá certo. É assim que isso que o Preto Velho tem que fazer. Se a pessoa é preguiçosa e fecha o conhecimento dela, no sentido de dizer assim, ah, eu aprendi bastante, mas tenho preguiça de ensinar, eu tenho preguiça de ficar incorporando para os meus guias, ensinar para os outros. Tenho preguiça. Esse Preto Velho que tem para falar da preguiça, filho, se fechar, é que todo conhecimento que provém, que você recebe, assimila e repassa, vem de Deus. Então, quando você tem o conhecimento e se guarda com ele, se endurece o seu coração, você guarda uma coisa que não é sua. A tal ponto de ficar tão duro, meu filho, que quando você desencarnar vai precisar de tratamento. Consegue entender? Sim, sim. Porque com esse comportamento que você, pelo que o Preto Velho entende, usou para os médiums, você não vai conseguir evoluir, não vai ajudar ninguém. Você se torna esse, como fala... preguiçoso. É o preguiçoso espiritual. É. aqui na terra, Pai, quando a gente guarda as coisas que não é nossa pra gente, tem um nome que a gente dá que não é bonito. As coisas dos outros. Então a pessoa é... Deixa com o nome, filho. É ladrão, ou bandido. Espírito velho não está falando de você tirar uma coisa do outro. É você não dissipar isso. Sim, guardar o que é de Deus, né? Isso. É. Você é de Deus, filho. Nós somos de Deus. Tá certo. Então você guardar isso para você é se apropriar de uma coisa que não é sua. Então. Você até esconder o conhecimento. Mas isso, como nós falamos em evolução... O próprio astral, trazendo esse seu trabalho, graças a Deus, e outros trabalhos através da escrita, sim, começam a se desvendar os segredos que, na verdade, não são segredos. Não, são segredos. Coisas que têm que ser colocadas em prática. Sim. O amor, a compaixão, o perdão. Então, todas as pessoas que guardam segredos, isso tudo, com o passar das luas, pela própria evolução da humanidade, vai se cair por terra. Se cair por terra. Por terra se diz ditado o que se diz aqui, não é? Tá. Então as coisas se tratando da espiritualidade, já estão aí para todos que têm acesso, como vocês falam, o acesso e o conhecimento. Você tem muito mais acesso à informação do que você tinha em outros tempos. Então, com certeza. E você acha que isso se provém de onde? Isso nada mais é do que mais uma movimentação do astral da espiritualidade. Para que todos conheçam a verdade. E qual é a verdade? É o amor de Cristo. E toda a estrutura que o Pai fez para que tudo funcionasse na mais perfeita harmonia e amor. Então Deus está com todas as portas abertas para receber as suas criações, os seus filhos. Basta você já chegar ali. Aí seria o fim do sofrimento, o fim da dor, o fim do ódio, o fim da mágoa. Mas isso é um processo, filho. Um processo. Tá. E não há tempo para isso acontecer por completo. Mas que não aconteça por completo, mas que seja feito de espírito por espírito. Até que se alcance assim. Cada um alcance o seu paraíso. Entende isso, filho? Sim, sim. É o paraíso que se alcança interiormente, que depois se expressa no mundo à sua volta. Esse, filho. E alguns filhos aqui chamam de nirvana. Oh, meu Deus. Daí, diz assim, toda resistência orgulhosa deverá ceder cedo ou tarde. O senhor falou, né? Sim, filho. Cedo ou tarde. É o tratamento. É a evolução do espírito. Mas bem-aventurados os que são mansos, porque darão ouvidos dóceis aos ensinamentos. Esse bem-aventurado, filho, aos ouvidos dóceis, é uma coisa que se vai se aprender. Né? É. Você pode pegar esse pior espírito que tiver no umbral, ele tem a chance de alcançar isso, filho. E isso não é privilégio só de espírito bom, não. Não é. Esse mais... O mais pegajoso espírito pode chegar aí sim, basta ele querer, basta ele ouvir. E se como se transforma em um ouvido dócil? É que o mentor superior não desista de dizer palavras bonitas. Para que atinja esse espírito, que se reabra esse coração. Que deixe esse coração menos duro. E isso serve para a espiritualidade e serve para os desígnios aqui da Terra também. Você não tem muitas pessoas que têm orgulho e coração duro? Tem. Para que existem as encarnações, filho? Para que se corrija isso. O que não, esse que o Pedro Velho fala, que se tem que ter cuidado se não haver preocupação com o tempo, com as coisas, entende, filho? Esse tempo é uma coisa e acreditar naquilo que pode ser mudado é outra. Que tem algumas coisas que pode ser que o tempo esteja querendo mostrar. Isso, filho. Pode me entender. Eu, graças a Deus. E tem, então... Meu pai, um ditado aqui que diz, o senhor até me ajudou a compreender uma coisa. Tem um ditado que diz, água mole, pedra dura. Esse palavra simples, mas bem colocada. Tanto bate até que fura. Então aí, numa analogia, a gente pode entender como água mole o corpo, que é frágil, só sustenta no tempo da encarnação, E a pedra dura, muitas vezes, um espírito ainda rebelde que está ali vivendo. Isso é porque a água limpa, a água purifica, né, filho? Oh, meu Deus. A água traz a limpeza. E leva toda a sujeira embora consigo. Que é a função do corpo durante a encarnação, representando a água mole. Agora você entendeu. Nossa. E a pedra dura, e esse tanto bate, então são essas vicissitudes que ele fica vivendo. Esse é a não desistência de Deus pelas suas criações. Deus ama você, ama esse filho, entendi. Ama o velho. Esse bater é não desistir. E o não desistir, essa é a oportunidade de Deus fazer com que todos os espíritos encarnados ou não conheçam cada vez mais. Nossa. Para que o mecanismo do amor não pare no tempo, que se aprimore mais que seja o simples amor. Entendi. Você pode ter isso, uma coisa aqui na Terra, isso muito como fala moderno, isso, mas o amor ele é simples. Uhum. Mas às vezes você precisa utilizar de algum recurso, esse que seja do seu tempo, para se atingir o objetivo, que é o amor. Você entende, filho? Sim. Porque a vida que vós me tem aqui nesse ano do calendário gregoriano de 2013 era uma. Há 1000 anos atrás era outra. Mas qual a diferença, filho, do amor de 1000 anos atrás e do amor de Deus agora? Nenhuma. Amor. Sim. Consegue entender? Você entende? Sim, filho? Sim. Continua batendo. Ali o bater de Deus já está... E por isso, filho, da dificuldade de algumas pessoas... Por isso que algumas pessoas promovem, sejam pessoas encarnadas ou espíritos, promovem ataques contra as palavras como o evangélico. É. Isso não tem sucesso. São palavras vivas, palavras de amor. Uhum. Palavras que, por mais ataques que sofram daqueles que se dizem sábios, perpetuam. Porque alguns sábios colocam suas teses, tentam mudar o universo, e se deparam com Deus. Eita. Se deparam com o Criador. A força é maior. Isso é a força maior. Você não consegue se sobrepor a isso. Não. Até se tenta, mas não faz isso. Não. Pela glória de Deus, não. Não. Mas você segura as palavras vivas em sua mão. Sim. E as vê aqui em cima desse. É, tem ela também. Palavra viva. Sim. Palavra boa, palavra que te diz o bem. Palavra que vai te criar para a evolução espiritual. Mas aí você pode perguntar para o Peito Velho, então só essa palavra leva para Deus? Não. Não. Desde que se tenha uma palavra que não seja um ataque, que se não seja uma agressão. Nossa. De que se respeite a escolha do seu irmão, ou a escolha de um espírito. Por isso que dizemos que tem vários caminhos ao Pai. E você segura em sua mão um caminho. Sim. Tu vai se referir na palavras. É. E esse preto velho ser um espírito livre, criado por Deus, nosso Senhor, segue essas palavras. Uhum. Aceita elas como os desígnios do amor, da caridade e da bondade. Uhum. Pois o que vós me leu aí, em nenhum momento foi proferido agressão, esse em nenhum momento se proferiu ataque a algum irmão. Não. E esse mais importante, filho, em nenhum momento foi julgado ninguém aqui. Não. Que não se deve julgar. Não se deve julgar. Entende? Sim. Então. Você tem que pensar, meu filho. E cada um tem a sua atribuição no plano espiritual. Olha. E para Deus nada é impossível. O astral cria suas leis. Sim. O astral aplica suas leis. Mas sobre a vontade de qualquer astral, de qualquer planeta do universo, está Deus. Não se pode deixar isso para trás nunca. Nossa. E como ser justo, filho? Como ser justo? Aplicando a palavra de Deus. Não criando a sua própria verdade. Seja um mentor, seja um encarnado, ou seja um ser de outro planeta. Respeitar a força maior. E se existe a lei que se segue, a lei que é aplicada, cada lei, existe cada lei para cada regimento de espírito. É. Mas todos tem por objetivo de conduzir qualquer espírito à lei da graça, da palavra de Deus. Sim. Consegue entender, meu filho? Sim. Se o peito velho estiver sendo assim um pouco difícil de entender, não, tá claro. Pergunta, filho. Imagina. Então, para dar continuidade, esse do provérbio que tanto bate até que fura, o senhor quer dizer que então são as leis de Deus as quais... O amor. O amor. Que, são leis que ninguém pode se subtrair, dizendo, uma se aplica a mim. Não é? Isso, meu filho. Tá bom. Todas as vezes. Mas como vai ser um ser feliz se você não tiver amor? É. Você tem até palavra bíblica sobre isso, né, filho? Uhum. Sem amor você não será nada. Sim. Essa palavra é um pouco mais extensa. Sim, sim. Mas sem amor, filho, nada é possível. Esse Criador mantém essa estrutura, que para muitos assim são é uma estrutura complexa, complexa. Astral. Falamos de reencarnações. Esse nada mais é que uma demonstração de amor de Deus às suas criações. Não se diz em alguns que Deus poderia acabar com tudo. Sim. Mas como você vai acabar com aquilo que você ama, meu filho? Deus ama todos nós. Por igual, né? Por igual. Eu até... perguntei, pai, uma pergunta para o pai Miguel. Assim, o senhor, tem um moço que me falou assim, olha, me fizeram mal, não foi um mal pequeno que dá para perdoar, foi um mal muito grande que não dá para perdoar. E ele falou para mim como ele faz para ser feliz, mas ele perdoar, ele não vai abrir mão, ele não vai perdoar, porque foi um mal muito grande que fizeram. Tem como ser feliz, pai, sem perdoar? Quando o mal é grande, está certo? Este mal grande e o mal pequeno, filho, você tem que alcançar perdão. Esse que é feito velho para falar. E como que ele faz para superar? Você pode ter sofrido agressão de alguma coisa, ter o que você fala de mágoa, mas essa mágoa, no decorrer da espiritualidade, no decorrer do espírito, porque o espírito não termina nunca, tem que ser sucumbida. Esse mal tem que ser retirado de você, filho. E isso vem através do entendimento dessa vida. Poderá vir através do entendimento de outras vidas. Poderá vir através do aprendizado no astral, se tornando um mentor, um falangeiro, uma pessoa que trabalha no hospital. Nossa. Pode servir o perdão de Deus, filho, e o entendimento, o amor, estão em todas as esferas. Todas. Dá amor ao preto velho que vem aqui para dar uma palavra e dá amor àquele que recebe uma pessoa doente. Para ser cuidado assim, ser cuidado no astral. Então, se você chega esse, com algum problema no astral e é tratado por algum médico lá, você está recebendo amor. E amor é amor. É amor do preto velho, é amor de um médico, é amor, filho. Mas se a sua pergunta que a pessoa queria saber, pode ser feliz sem perdoar? Ela pode ser feliz sem perdoar. Ela vai ser feliz, mas ela tem que alcançar o perdão. Ela tem... Vai chegar a um ponto, filho, a pessoa vai enxergar e vai perdoar. Entendi. Entende? Sim. Para que a felicidade seja completa. Nossa. E a felicidade, filho, ela só, como o preto velho disse que não tem só coisa ruim que se passa, assim você pode ser feliz. E esse perdão que você ainda não concedeu vai para outra vida. O astral faz com que as pessoas se reencontrem. E lá na frente esse perdão é agraciado. O entendimento espiritual não se há contagem de anos para se alcançar ele. Se há o trabalho para se alcançar ele, mas não a contagem. Consegue entender a diferença de uma coisa da outra? Sim. De tempo e de atitude. Tá. Voz me se entende? Sim, sim. Atitude. Porque se a pessoa estiver tão fechada, feliz, mas fechada para perdoar alguma coisa que aconteceu com ela, o astral, as preparações... A doutrina vai fazer com que aconteça alguma situação para que o perdão chegue. Nossa. Isso é o amor. E chamar amor infinito, filho. Não se pode desistir de nada. Não se pode se furtar a se levar uma coisa triste e deixar ela triste para todos sempre. Você nunca ouviu uma palavra se referindo ao Mestre Jesus? Que diz que você tem que ser... triste para tudo sempre. Não, isso é verdade. Você, a palavra que você ouve, que vem proferida do Cristo, que teve Filho de Deus, nosso Mestre, sim. E que seja feliz para todo sempre. É o desejo do Criador para a sua felicidade. Uhum. A felicidade que vai mexer, que você vai fazer um buscador. Tá. Agora, povo vivo aqui precisa fazer um entendedor que não se atente para isso. Se vós, mexer, conseguir alcançar essa felicidade plena nessa encarnação, é maravilhoso, filho. Uhum. Mas se não conseguir, não há problema. Mas pode ser se conseguir depois, num outro preparo. Ou às vezes não se consegue encarnar, se desencarna, se torna um trabalhador espiritual e se alcança o perdão, se alcança tudo o que precisa. A evolução, filho, não vem só encarnado, a evolução vem desencarnado também. Você pode ter uma atividade aqui, se tornar um trabalhador em qualquer esfera da espiritualidade, um mensageiro, uma pessoa, um espírito que ajuda a resgatar, um médico, um enfermeiro, e você alcançar o seu objetivo como espírito no astral. A evolução, todos nós somos iguais perante aos olhos de Deus. Então, isso nada mais justo que você alcance os objetivos em qualquer esfera do Criador. E se, quais são as esferas do Criador, filho? Isso é imensurável. Mas, Preto Velho fala do universo como um todo. Entendi. Talvez pareça assim um pouco complicado, o Preto Velho fala, mas eu acho que pode me ser tão entendido. Sim, por isso tudo vai ficar perfeito. E se não tiver entendido, o Preto Velho já pede desculpa desde já. Não, que isso, bom, meu pai. Ô, meu pai. E... Então, parece uma coisa que também deu para aprender do que o senhor falou, é que, às vezes, o senhor ensina assim também, né? Às vezes, se a pessoa tem dificuldade, então, que o senhor disse, de fazer um perdão perfeito, faz um perdão pequenininho do jeito que já consegue, vai caminhando, criando força. Pode me ser falar desse perdão pequenininho, mas é do que o início do tratamento. Ah lá. Um perdão pequenininho, o Preto Velho tem certeza que, se voltando ao amor, tendo paciência, sim, e com a ajuda da espiritualidade e com a ajuda da palavra de Deus, você vai chegar assim nesse perdão que você chama de maior. Sim. Entende isso? É, sim. Então, o que acontece? Se Jesus foi crucificado e perdoa a todos nós, quem somos nós para dizer o contrário disso, meu filho? Que não somos perfeitos, né? Você entende isso? Sim. E o que Cristo, o que aconteceu no tempo de Cristo, que está escrito na palavra, que ele criou essa revolta que você citou no Evangelho. É. Revolta da mudança, revolta do bem. Sim. Consegue entender? Sim. Isso é porque quando teve aqui na Terra, o homem achava que a mudança tinha que ser pela força e pelo sangue, pela espada. É. As mudanças vieram pelas palavras. Palavras vivas, e estamos falando aqui de mais de 2000 anos atrás. Sim. E as mesmas palavras ecoam. Essas palavras sofrem alguns ataques e elas perpetuam. Tá. Sabe por quê, filho? Porque essa é a vontade de Deus. Oh, meu Deus. E sobre a vontade de Deus não se há ataque, não se há espada que se dobre. E esse não é espírito encarnado, esse de qualquer planeta que não se curve. Nossa. É assim que funciona. Entendi. A espiritualidade é amor. E sem amor, você nada será, filho. Por isso, busque o amor, busque o bem, meu filho. Uhum. Busque as coisas boas. Busque, valorize a vida. Estar vivo é uma bênção. Nossa, sim. E a bênção, um dobro que Pedro veio para dizer, que a vida não acaba. Então, ame a vida. E amar a vida é respeitar o próximo, não agredir ninguém. É não tentar ser desonesto, como às vezes esse termo aqui. Sim, né? Sim. E dentre outras coisas que entristecem o Pai. Essas sim criações do ser humano junto com o astral inferior, que vivem nas trevas da ignorância. Isso, aos poucos, Deus vai alcançar o seu amor a todos. E Deus ama os que estão acima e ama os que estão abaixo. Não é igual, né? Igual. Então, às vezes, aqueles que acreditam ter desculpas para não agir hoje, porque é muito grande o fardo, pode começar fazendo um pouquinho por dia. Isso. Esse eu já na linguagem da Terra, isso que o Preto Velho mais simples, né? Sim. Mas me chefa. Sim, sim. Então, terminando aquela analogia, então. Pode falar. Água mole e pedra dura, tanto bate, a gente chegou até o bate. Agora, passando para o até que fura. Esse furar é a resistência à própria luz. Né? Furou aquela barreira, aquela resistência que tinha para ver a própria luz, e daí. Aí vem a limpeza, né? A limpeza espiritual, a água, que são xerixes que é mole, começa a entrar, sim, começa a esvaziar os grilhões, nossa, quebram as correntes, nossa, e que conduzirão à redenção e ao Rambuf, usando as palavras simples de entendimento aqui da terra. Nossa. Sim, sim, sim. Porque se não tem a pedra dura, não precisa da água mole. Da encarnação também não precisa mais, porque já não tem a cabeça dura. Essa simbologia que você diz da água mole, é o corpo. Nada mais é, sim, a simplicidade, fazendo a sua parte, a limpeza, sim, a purificação, é, que por mais duro que seja um coração, ele vai se amolecer. Vai se amolecer. Tá certo. Agora, como que o senhor vê o humano que se diz fraco? O senhor acha que ele está se enganando? Ou tem gente fraca mesmo? Acho que o governo entendeu o que o senhor quer dizer. Se a pessoa fala, mas eu sou fraco para vencer as minhas provas, eu sou fraco para lidar com a situação, eu sou fraco para isso, eu sou fraco para aquilo. Tem gente fraca no mundo ou a pessoa se convence disso? Como é que é? Essa fraqueza, filho, uhum, a partir do momento que ela se forma e se instala, uhum, esse que diz do impossível, é, a espiritualidade vai criar um mecanismo para que isso seja vencido também, filho. Ah, é. Agora, se você acha que a pessoa, o espírito, é fraco, uhum, esse por fraqueza de do seu âmago, isso não existe. Não existe, né? Não existe. Existe. Esse, como fala, uma situação que está se passando, vocês podem me entender, velho? Sim. Que precisa ser revertida. Ah. E precisa ser feito, esse, como fala, esse, verificar esse que conduziu esse espírito a se sentir assim. Ah. Esse qual foi a fenda da vida, seja vida espiritual, ou vida encarnada, ou vida em outro planeta, que conduziu a esse espírito criar esse nó. É. Que fez ter esse entendimento de se achar submisso ou fraco a qualquer coisa. Uhum. Isso é mais uma coisa que se é combatido e se muda com o tempo também. Tá. É como se dissesse, deixe que os mortos enterrem seus mortos. Isso. Mas você fala de coisas que... faz pergunta de coisas que já sabe a resposta. É. Sim. Mas você estudou essa doutrina, meu filho, muito tempo? Sim, sim, senhor. Quanto tempo? E desde os 18, pai. Primeira vez que você conhece a palavra. Graças a Deus. Mais um pouquinho só, né, pai? E se todos nós conhecemos só um pouco? Olha, tem aqui... Essa é a palavra de dizer que deixe que os mortos cuidem de seus mortos. Isso. Palavra formosa. Mostra, dá, essa é mais uma prova, uhum, de que aquilo que é ruim tem que ser sepultado. Nossa. E de que deixe que os mortos cuidem de seus mortos e que, nossa, a vida segue. Segue. E que você pode mudar todo esse sentimento adiante. Nossa. É o tal desapego com... O desapego material, é, o desapego espiritual no que tange as coisas ruins, ah, que são impostas ou são criadas pelas encarnações, uhum, ou pelos infortuitos e até pelas escolhas erradas do livre-arbítrio. Não podemos esquecer aqui jamais da palavra livre-arbítrio. Nossa. Pode conduzir, sim, um espírito ou um filho à fenda da escuridão. Sim, sim. E nessa fenda da escuridão, se esse filho, infelizmente, chegar lá, esse vai ter o astral que vai dar um pato. Vai dar. E mais cedo ou mais tarde, esse filho vai ser resgatado. Uhum. Por mais coisas cruéis que tenha feito esse filho tem direito à redenção. E, não, e se nenhum e ser humano, e nem o próprio espírito que vem tem direito a fazer julgamento de nada. Não. Você tem que seguir... Aquilo que se diz como lei. Uhum. Você aplicar lei não quer dizer julgar ninguém. Você quer dizer respeitar a palavra de amor do Criador. Uhum. Se, quando o Preto Velho fala de amar o próximo como a si mesmo, o Preto Velho está falando de lei. Dele. E é uma lei divina. Sim. A lei do amor. Nossa. E existe lei melhor para se resgatar qualquer espírito que seja, ou fazer qualquer modificação, ou até mesmo você fundar um novo planeta? Para que se tenha resgate, usando exemplo como capela. Entende isso? Sim, filho? Sim. É assim que se faz. Nossa. As coisas se modificam. E se não deu certo a primeira vez, e talvez não dê certo a segunda, que se parta para uma nova estrela, para um novo planeta. Que assim seja. Se for da vontade de Deus, nosso Senhor, nosso Mestre Jesus, assim será. Isso você pode, por mais ataques, como diz, por mais sábios as palavras, por mais ataques, por mais novas coisas que apareçam, a vontade de Deus se sobressai a tudo. Tudo. Porque todo conhecimento vem de Deus. Entendi. Então, o conhecimento que o velho tem, pequeno, e o conhecimento que vós se tem, nada mais é que o conhecimento que Deus lhe deu. Nossa. Ele é o dono das coisas. Ele é o dono de tudo sobre nós. E nos ama, filho. Nos ama, Pai. Nos ama. Então, a atitude, muitas vezes apropriada de nós aqui como encarnado, é, quando diz deixar os mortos enterrar os seus mortos, é mais ou menos assim também, o senhor acha? Que, por exemplo, se você só vive no presente, tudo o que aconteceu, todas as suas mágoas e preocupações, ou estão no passado ou no futuro. Este também é isso, filho. Ah. A palavra de Deus foi criada nos que estão em parábolas, assim, no mistério, para que tenha a interpretação do amor. Sim. E se não se entende o amor de um jeito, se entende o amor de outro. É Sim. exatamente isso, meu filho. Nossa, que bonito. E todas essas clarezas de pensamento que temos nesse trabalho, devemos também gratidão a Deus, né? Porque sempre agradecer sozinho a Deus, nada podemos. Senhor Jesus Cristo, na sua santa e infinita misericórdia. Essa última palavra que vós me citou, nada mais é a prova de que você chega ao amor através de uma palavra e se interpretando a mesma palavra de várias formas. E nós chegamos em que palavra, assim, no seu âmago? No amor. No amor, nossa. Não é isso? Sim. Interpretação do velho no aqui, é. Em outra interpretação de vós me ser, e chegamos aonde? No amor, na redenção, no perdão, nas coisas boas que Deus quer. Espera das suas criações. Sim. É como eu aprendi também recentemente. É como o círculo. O círculo do amor é assim. Você sai do amor. Quanto mais você anda, mais perto do amor você vai ficando. Isso. A palavra sábia é essa. Essa. Simples. O amor é simples. Sim. E as palavras simples conduzem o amor. Se tiver alguns espíritos, ou alguns encarnados que cheguem ao amor por palavras mais, digamos assim, mais difíceis de se entender, ou até mais soberbas do que tange a palavra, assim, mas que se conduzir ele ao entendimento do amor de Cristo, sim, não tem problema, filho. É tudo. Deus criou tudo para ser, eu acho que vós me seja ouviu essa palavra, criou tudo para seu próprio proveito e glória. É, sim. Então, se Pertuvel diz que todo conhecimento de Deus é Deus, e se for direcionado para o amor, você vai chegar pelo caminho que às vezes a sua mente entende. Nossa. Que às vezes Pedro Velho pode falar para você de amor de uma forma que você entenda. E se já a Umbanda vem a um índio, um caboclo, que fala sobre amor de uma outra forma que outro filho entenda, mas não entenda aquilo que o Pedro Velho passa. Ai. O objetivo é o mesmo. É o mesmo. O caminho é um só. É um só. Agora, infelizmente, acontece você chama dos interpretes, né? Sim. São as coisas que tentam desviar os caminhos. Isso faz parte. Infelizmente, isso acontece. Acontece, né? E daí então, se a gente olha para tudo o que acontece, porque... Por isso que Pedro Velho fala que não existe a verdade. Ah lá, isso. Pedro Velho fala para você que não tem verdade. Não tem verdade. A verdade é aquela que te conduz ao amor e ao perdão. Uhum. E à caridade. Uhum. Agora, o caminho que vai mexer vai entender isso, cabe a cada ser humano e a cada mentor encontrar o seu caminho. Veja, entendedor, filho? Sim. E é assim. Agora, o que não se pode parar nessa caminhada formosa é parar para se acusar o seu irmão. Não. E escolher um caminho diferente. Diferente, mais difícil. O mais difícil, o Pedro Velho fala diferente. Entendeu, meu filho? Tá certo. E acho que também a gente pode encontrar nas suas palavras o ensinamento de que... todos somos responsáveis por como nos sentimos a respeito do que acontece. Sim, filho. Não é? Pedro Velho concorda com você. Fala. Não é porque eu tenho um monte de razão que eu vou ficar me rastejando quando já sou um ser humano. Isso não existe, filho. Fala. Isso são coisas que se criam, né? É. São os fantasmas. É o lado imperfeito das coisas. Porque não se consegue exterminar alguns maus de uma vez só. Ou se exterminar, como se diz nessas palavras da terra, os seus fantasmas. Precisa a compreensão, vem ao tempo. Porque apesar de você ter um caminho formoso que deve ser trilhado, você pode, às vezes, escolher pelo livre-arbítrio um caminho que não te carregue a bons lugares e a bons sentimentos e te transforma, se transformando na pedra. Que é a pedra que você estava citando. Que você carrega depois do túmulo. Que é da cabeça dura, da revolta, da rebeldia. Nossa. Então tá certo. A gente tá começando a caminhar pro fim. Apagou a vela, meu pai? Vai crescer de novo. Tem que ser esse simples, né? Você acha que se apaga da vista de uma pessoa um futuro, uma esperança, faz igual o senhor fez com a vela? Só acender de novo. Acenda o amor. Acenda a paixão, acenda o amor de Deus a você, uhum. Acredite que você pode conquistar aquilo que você precisa na espiritualidade e que você pode ser feliz, uhum. Seja na vida de encarnado ou na vida no astral. Mas e se a pessoa olhando, assistindo o senhor aqui agora diz, mas acender a vela foi tão fácil, se fosse assim na vida real, seria um rico do espírito. O que o senhor tem a dizer para essa pessoa de ensinamento, meu pai? Dizer só que tem atitude. Porque se te posicionar assim, já foi derrotado. Nossa. Você já perdeu. Porque se para dar o primeiro passo, Sonho. Você já acha que não tem possibilidade de alcançar e não vai alcançar. Já declarou a própria derrota. Isso, filho. Antes de dar. Então comece em algum lugar. Né? É assim que o senhor fala. Acenda a luz dentro de você. Aceite que Deus te ama. E que se é possível ser um ser humano melhor, um espírito melhor. Uhum. E tudo isso não só para dar felicidade, mas também para ser feliz. Deus quer que você seja feliz. Você entendeu, meu filho? Sim. E a instrução dos espíritos aqui no Evangelho segundo o Espiritismo é assim, ó. A fé é a mãe da esperança e da caridade. Isso, filho. Não precisa nem interpretar isso. É exatamente isso que você falou. Não, mas a fé é assim, quer dizer, acreditar no que você não vê, do que você não sente, seria assim? Respeito velho volta no começo, né, filho? E, como poderia toda essa maravilha da vida, num planeta maravilhoso que Deus fez, sim. A troco de quê? Se começa acreditando, a crença e a fé vem através da vida. Leve. Você está vivo, uhum. Você é perfeito. Então você deve dar a chance ao acreditar em Deus, sim. É isso que o Espírito Velho teria para você. Tá certo, meu pai. Amém. E deixar que boas palavras entrem no seu coração. Um coração não pode ser só alimentado por ódio e por coisas negativas. Porque se o for, o vai tornar duro e trará mais energias à sua volta. Você sim. O coração se enche de energia, a paz sobrecai falando de Deus. Uhum. Olha como é bom falar de Deus. Nossa. Olha o silêncio que se está aqui falando de Deus. Sim. E como falar de Deus é ruim? Falar de Deus é bom. Então se acerque dessas energias e que com o tempo Deus vai tocar o seu coração. Essa água vai conseguir quebrar essa pedra. Deus vai adentrar. E você vai se transformar. É isso, filho. Nossa. É como se o senhor tivesse... Peguei uma imagem aqui na minha cabeça, como se o senhor estivesse dizendo assim, olha, você só precisa levantar a cabeça, porque uma hora a nuvem sai da frente e você vê o brilho das estrelas. Isso, porque você levantando a cabeça, talvez falando de estrela, formoso. Mas a partir do momento que você levanta a cabeça, talvez tenha uma mão assim para te estendendo acima da sua cabeça. Olha. E aquela pessoa que é dura e triste e que se considera na maior infelicidade... Uhum. No maior infortuito, uhum. Na maior tristeza, uhum. Costuma olhar para baixo. É. Então olhe para cima. Olha para cima. Vai ter alguém fazendo assim com a mão. Sim. Além das estrelas, talvez tenha uma mão assim para te resgatar e te trazer para o amor de Deus. Mais ali pertinho para dar um abraço, né? Um abraço do amor. Oh. Às vezes a atitude de esticar a mão já é um gesto. Já é um gesto, também. Um sorriso. Nossa. Fez entendedor? Sim, sim. E muita gente passa pelo mesmo caminho vários dias e olha tudo para o mesmo lugar e muitas vezes tem condição de ver um lugar novo pelo mesmo caminho que passa, só tendo uma atitude que o senhor fala, é a atitude diferente. Essa atitude da mudança. Ah, lá. E também tem aquele filho que está feliz que se mantenha feliz também. Eita. Não podemos, como o Preto Velho trouxe algumas mensagens, tá certo. Não podemos esquecer daqueles que estão felizes, que se mantenham e que doem a sua felicidade àqueles que precisam. Nós falamos aqui muito daqueles que precisam de ajuda. Que precisa. Mas aqueles que também ajudem o seu próximo, ajudar, de alguma forma. Tenha uma atitude humana, uma atitude de amor. Porque se você recebeu muito amor, está cheio de amor, distribua o seu amor. E você vai fazer um planeta mais feliz. E vai tornar a espiritualidade cada vez mais linda. Nossa. E que espiritualidade é essa? É da Umbanda? É a do kardecismo? Não, é a espiritualidade de Deus. De Deus. Porque Deus está sobre todas as coisas. A forma como que chega a ele, que se criou esses nomes, ou como o Preto Velho já ouviu até do encarnado, chama de rótulo. Isso é secundário ao amor de Deus. Olha. Secundário. Tá. Esse pode ser com bengala, sem cachimba, com água, com café, esse não importa. Deus é um só, e nós temos que amar ao próximo. E se você quer feliz hoje, ajude o seu próximo. Deus vai ficar muito feliz com isso. Tá. Preto Velho ajuda da forma que dá. Tá. Você pode ajudar da sua forma, cada um a sua forma. Se você está com a cabeça levantada, então também olhe um pouco para baixo e pegue aquele que está precisando de se levantar. Sim, tá certo. E se a pessoa diz, mas eu sou um beija-flor, como é que eu vou apagar a fogueira da floresta? É muito grande. Se uma gota de água tá bom, né, filho? Essa história é muito conhecida, Preto Velho já ouviu muitas vezes. Já? E aí? Isso é verdade, isso é pura realidade. Então, o senhor sugere que não olhe para o problema como grande, só faça a sua parte. Esse problema não existe problema grande, eu acho problema pequeno. Mas o problema começa a ter mudança quando se quer resolver ele. Olha. É isso que precisa ter. Como já foi falado, a atitude. Atitude, né? Consegue entender, meu filho? Sim. Tá certo. Então, aqui, antes da gente terminar só, meu pai, o senhor pode... falar pra gente o que que fez o senhor se interessar pela Umbanda e não por qualquer outra religião, se é que o senhor só trabalha na Umbanda, né? Agora, eu disse coisa importante, Preto Velho não trabalha só na Umbanda. E aí? Preto Velho trabalha os signos do Senhor. Uhum. E se Preto Velho não escolhe, Preto Velho serve. Uhum. Se for direcionado pela santa e divina misericórdia de Deus para Preto Velho, em qualquer lugar, Preto Velho. Seja em qualquer lugar, este plano terrestre, no plano do astral. Então, Preto Velho não se prende a um rótulo, como disse antes. Preto Velho se prende à caridade, se prende ao amor e à infinita misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, se você chama isso de Umbanda, Preto Velho estará aqui, se Deus assim o permitir. Sim. Preto Velho, se o que você chama de kardecismo, Preto Velho estará lá. Sim. Se assim Deus permitir, Preto Velho estará também, esse como falou o dia dos terapeutas, Preto Velho estará lá também para a sua palavra. Se for amor, se for caridade, Preto Velho tiver a porta aberta e a permissão do astral e das leis divinas que o regem, Preto Velho estará lá. Tá certo. Fez entendedor, meu filho? Fiz entendedor, meu pai. Oh, graças a Deus. Então tá certo, meu pai. Passa aí pra gente uma mensagem final pra todos aqueles aí que já estão agora... muito mais felizes que antes, e os que já estavam felizes aí estão certos de continuar na felicidade, doando-se a todos sem pensar em quem. O que Preto Velho tem para dizer é que você acredite que o universo pode ser melhor, e que não só acredite, mas se esconda. Acredite e pratique. Busque ajudar. Busque ser o beija-flor que foi citado aqui. Sim. Que se tivermos milhões de beija-flores, que teremos um mundo mais florido e mais bonito. O mundo dos vivos, o astral e o universo. Estando todos cada vez mais perto da santa e infinita misericórdia de Deus, próximo ao Pai. É isso, meu filho. Que Deus abençoe você, abençoe seu trabalho. Que assim seja. E Preto Velho não vai dizer até breve, para você. Tá bom, meu filho? É isso. O Preto Velho não vai dizer até breve? O Preto Velho vai dizer até breve. Graças a Deus. Salve, amigos de Oxalá, e graças a Deus. Oh, meu pai, muito obrigado, viu? Que Deus abençoe você. Gratidão, gratidão. Espero que leve palavra de amor ao próximo. Registrado. E Preto Velho vai partir, filho. Já vai. Preto Velho agradece a todos aqui. Por mais essa oportunidade dada por Deus de poder falar um pouquinho. E é chegada a hora do velho partir. Deus abençoe a todos, viu? Graças a Deus. Sim, Oxóssi, como é que o senhor está se sentindo? Muito bem. Bem? Tranquilo, em paz. Como é que é incorporar um preto velho? Maravilhoso, né? É uma energia diferente, mas cada entidade tem a sua energia. E é uma energia que traz muita paz, muita tranquilidade e enche a gente de amor também. É isso. Muita gente chora, que eu já vi, sentindo essa emoção. Como o senhor consegue controlar? É tantos anos já lidando, né, com esse amor. Eu acho que a palavra, você usou a palavra correta, é controlar, né? É experiência, controlar. Né? Mas o tempo vai fazendo com que a gente acabe se acostumando com algumas coisas. Mas talvez as lágrimas não desceram, mas o coração está cheio de alegria. Né? Chora de alegria. De alegria. E que Deus permita que eu possa controlar isso por muito tempo ainda. Graças a Deus. Graças a Deus. Quanto tempo o senhor está na Umbanda? Na Umbanda? Na Umbanda. Desde os 14 anos, são 23 anos. E como... Babalorixá? Babalorixá há 11 anos. 11 anos. Isso. Graças a Deus. E o senhor tem uma casa que se chama como? Templo de Umbanda, Cacique Pena Verde, Baiano Zé do Corpo. Que maravilha. E na sua bênção, então, a mim... Que Deus abençoe a todos nós. A todos nós e a todos que estão aí ouvindo e acompanhando. Muito grato, viu? Falo em nome de todos. Que assim seja. Muito obrigado mais uma vez. Por essa oportunidade, que você, como eu já falei da outra vez, que você volte outras vezes. Voltaremos. Sempre vai ser muito bem-vindo. Obrigado. Muito grato. Graças a Deus. Graças a Deus. E como ser justo, filho? Como ser justo? Aplicando a palavra de Deus. Não criando a sua própria verdade. Seja um mentor, seja um encarnado, ou seja um ser de outro planeta. Uhum. Respeitar a força maior. Se existe a lei que se segue, a lei que é aplicada, cada lei, existe cada lei para cada regimento de espírito. É. Mas todos têm por objetivo de conduzir qualquer espírito à lei da graça, da palavra de Deus. Sim. Consegue entender, meu filho? Sim. Se o preto velho tiver sendo assim um pouco difícil de entender, não vai ser. Tá claro. Pergunta, filho. Imagina. Sempre se fala de um caminho onde você pode escorregar e cair. Uhum. Mas você pode, em vez de subir um degrau, você pode subir dois na espiritualidade, uhum, praticando bem. Olha. E é para isso que você tem o alicerce das religiões, do amor do Cristo, do Messias. É a palavra viva do respeito e do amor ao próximo. Uhum.